A esperança vai continuar e o meu povo vai sorrir. Cubatão cada vez mais bela, eu tô feliz com ela. Com ela vamos prosseguir. Essa mulher é competente, ela tem sensibilidade. Vem cuidando com carinho da nossa cidade. Ela mostrou que sabe, pode fazer mais. Marcia Rosa é dedicada e ela faz. Tem garra, tem coragem, tem trabalho e seriedade pra oferecer. Eu quero Márcia, eu quero Dilma, eu quero Lula, eu quero a força dessa união. Quero Cuba tão mais forte e cada vez melhor pro nosso cidadão. Eu tô com ela, com Márcia Rosa até o fim. Porque o amor que ela tem pro Cubatão é o mesmo por mim. Eu vou de três, eu quero Márcia Rosa. Márcia Rosa é Cubatão. E o que tá bom, tá bom. E se tá bom, pode ficar ainda melhor. Eu vou de três, eu quero Márcia Rosa. Márcia Rosa é Cubatão. E o que tá bom, tá bom. E se tá bom, pode ficar ainda melhor. Eu vou de três, eu quero Márcia Rosa. Márcia Rosa é Cubatão. E o que tá bom, tá bom. E se tá bom, pode ficar ainda melhor.